Na terça-feira, dia 14 de janeiro, a Vigilância Ambiental de Gaspar, através do controle de endemias, encontrou mais um foco da larva do mosquito da dengue na cidade. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com a Gisele Petron, que é a diretora-geral de Vigilância em Saúde do município. Gisele, qual foi o local onde vocês encontraram este foco do mosquito da dengue aqui em Gaspar? Na verdade, a gente começa mais um ano, né? Então, é o nosso primeiro foco que foi confirmado agora nesse retorno das nossas atividades. É importante lembrar que o serviço de endemias, né, que faz todo o controle das armadilhas e dos pontos estratégicos, ele trabalhou durante o recesso, né, de final de ano, porém, graças a Deus, assim, a gente não encontrou nada nesse período. Semana passada, então, na coleta rotineira, né, a partir de segunda-feira, dia 13, fomos coletar, então, material em todas as nossas armadilhas que estão dispostas dentro do município de Gaspar, e numa dessas armadilhas então foi encontrado larvas correspondentes então ao mosquito Aedes aegypti. Bem na região central aqui do nosso município, né? Então pega prefeitura, padaria, bancos, colégios, então bem nessa área central. A nossa orientação, como sempre, né, é fazer toda a prevenção, né, que já é desde sempre é muito falada, né? E os meninos, então, eles têm que fazer o trabalho de tratamento, né, dessa área. Então, é aquele raio de 300 metros, da onde foi diagnosticado o foco. E os meninos, então, já estão, desde semana passada, fazendo tratamento na área na região do centro. Uma coisa que é muito importante, então, é que toda a população que perceba que tem um agente de endemias na frente da sua residência, do seu imóvel, enfim, atenda-os, né? Porque eles fazem o principal trabalho deles, então, é fazer a conscientização e verificação de algum ponto estratégico onde possa ter água parada. Essa é a principal orientação para o gasparinense, para que cada um cuide do seu terreno, do seu local onde mora, para que esses focos não apareçam. Justamente, né? Aquilo que a gente sempre bate na mesma tecla, né? Relação à prevenção. Então, para prevenirmos tanto a dengue quanto a zika, chikungunya, febre amarela também, é o mosquito Aedes que transmite para o ser humano. Então, não tem mistério, né? O ser humano, ele tem que se conscientizar da prevenção. E a prevenção é não deixar água parada em locais estratégicos. A gente sabe que uma simples tampinha de garrafa PET, né, ela pode acumular água, e se nesse local for um local fresco, sombreado, ali há uma grande possibilidade do mosquito colocar os seus ovos ali, e ali a gente ter a presença de larvas, então. Vale lembrar de que no município de Gaspar a gente não tem ninguém infectado com dengue há muito tempo, né, então eu estou à frente da secretaria aqui há quase 3 anos e desde então a gente nunca teve nenhum caso de dengue confirmado no município. O que acontece são várias notificações de pessoas que vão para áreas endêmicas, né? A gente tem municípios do Brasil totalmente infestados, né? Não precisa nem ir muito longe. Nossos vizinhos aqui, Brusque, Itajaí, são um exemplo disso. Só que, no entanto, né, até então, não tivemos nenhum caso nosso aqui de Gaspar. Então, todas as pessoas que elas são notificadas com suspeita de dengue, a Vigilância Epidemiológica do município faz toda a parte de investigação. A gente coleta material biológico, né? Coleta sangue dessa paciente que foi notificada, e o laboratório central vai fazer a análise, nos envia os resultados e a gente faz todo o papel, então, de investigação e confirmação. Ou então a gente faz o descarte desse caso, né, como então um caso negativo. Qualquer suspeita de algum terreno na vizinhança que possa ter esse foco, é bom que as pessoas entrem em contato com vocês. A gente sempre orienta, né, que quando for denúncia e tal, o pessoal se dirige à ouvidoria lá no setor da prefeitura, né, ou então aqui mesmo na Secretaria de Saúde, no espaço da Policlínica, que tem a Ouvidoria da Saúde, para fazer essa notificação, então. A gente recebe a informação e aí, então, a gente encaminha os fiscais, né, os agentes de endemias até aquela área para fazer a varredura e verificação se há um possível foco ou não. Nós conversamos com a Gisele Petró, diretora-geral de Vigilância em Saúde, nos falando sobre o encontro de um foco da larva do mosquito da dengue na cidade de Gaspar, na última terça-feira, dia 14 de janeiro. Da Diretoria-Geral de Vigilância em Saúde, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.